2, continua a aproximação, aponte para o Golfo Campo, ajuste no 097. Na coordenação, ao se afastar 120 milhas, chamar na frequência 127 decimal 5, alterna 128 decimal 45. Afirmo, visto no zero, vento no 60 graus, 8 nós. No 2228, direito no 219. O teu Xené 63 no 2? Obrigado, estacionamento, time contato. Posso fazer o pular de separado direto do pátio? Estamos prontos para decolar, hein? Avião aqui chama Centro Recife, frequência 125.45, Altarinho 2.85, bom dia. 25.45, Alterna 126.85, Mike Bravianchi, bom dia. Equitoral para reporte fora do solo, Tua Norte, vento noite 0 graus, 11 graus. Tua Norte, reportará fora do solo, mais Equitoral. Solo, papapá, Mike Litoral. Mike Litoral, só pro a norte, aguarde transferência para o controle Salvador, decolar 234. Aos 34, está aguardando transferência, Mike Litoral. Mike Vitoral, para dar presente no 208. No 208, agradeço até mais, Mike Vitoral. Controle Salvador, papapá, Mike Vitoral. Papapá? Papapá, Mike Vitoral, para decolar do seu aeródromo, comprou de Serra Índia, é Quindy, informará quando visual com mesmo. Gente, após final para o Mike Vitoral. Reportará na final, Mike Vitoral. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, no retorno da plataforma Manati, 1.510, deporte 20 milhas, ingressando na CTR. No litoral vai descer para 510 para prosseguir via o litoral para Salvador. Ajuste 1.017, Oscar Mike Yankee. Ciente. Visual com Serra Índia com Índia. Iniciando para ser menos pouso, Mike Vitor Alfa. Ciente, Vitor Alfa, bom dia. Salvador, azul 2796, desvia esquerda pro 030 por 30 milhas aproximadamente. Que esquerda 030 por 30 milhas? 20 milhas. O 2796 está livre dos rios. Aguarde a coordenação da proa que vai voar na terminal Aracaju. Assente, eu ia desvio 2796. Escuta, 2796. Faz o desvio, o senhor vai voar a posição Vendo, Delta Eco, November, Delta Lógica. Gente, após desvios, Vendo, 2796. Antigo, 62 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 170 e para a descida, chame Aracaju na frequência 203, azul 2796. Presente Aracaju, 203, bom dia, bom serviço. 2 Salvador, muito bom dia, o passarelo 2223. Meu 2223. Bom dia, senhor. Não, só para informar que eu não. O 2223 não cumpre o órgão do ACC. A gente cumpre o órgão do ACC. Sim, autorizado alinhagem de colar pistro zero, vento 190 graus, 129. Autorizado a linha de colar da 190, azul 4299. Tá, acho que eu faço a gol. Autorizado, chame pro táxi. Ali mantém, grato. Controle Salvador, o Papa da Rua está mais dentro, direto. Dando o CTR, solicite descida 507. Ativo, está autorizado, descida 500 pés, ajuste no 07, reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Olha como é que é. Passará passando através de Pituaçu. 08, boa viagem. Controle 2018, um ótimo dia, azul 429. Passa 1.000 pés, não voa não. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via, saída salvo 1 para nível de voo 320. Azul 4299, bom dia. Sobe via, salvo 1 para o nível 320, azul 4299. Já tá aqui, papai, pode estar em ingresso, acho que eu pago. Passagem 2223, decolagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 149. E o decolagem, passarelo 2223, grato. Utilizado ingresso, esquerda via pista, reporte cabeceiro no 7 pronto para a decolagem, Oscar Papa Golf. Salim 2223, decolar 249, controle 1208, boa viagem. 1208, grato, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, o passarelo 2223. Passarelo 2223, contato para dar na decolagem, chuva via saída São Paulo, confirmando Arbor 1, para nível de voo 180. Arbor 1, nível de voo 180, passaria do 2223. É livre das restrições, senhora? Livre da restrição. Muito obrigado, passaria do 2223. Olha para o Golfo, mantém a cabeceira no 7. Estimado de mais 2 minutos para essa decolagem. Papa Romeu Oscar, Mike Yankee, chama Torre 1 no 8, Abissão Alonso. Torre 1, Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Torre 1, Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. Papa Romeu Oscar, Mike Yankee. É presente, utilizado por varé esquerda para cruzamento da 1-0. Da sinal da 1-0. Reporte para girar base, 1-7. Passará o IET na base da 1-7 pela direita. Autorizada a decolagem, pistão 1-7, vento 1-7 0 graus, 1-2 nós. controle, o azul 4299, solicita pequeno desvio à direita, proa 220, aproximadamente 20 milhas. Papagô, decolado aos 53, controle 120, decimal 80. Controle 120, decimal 8, gol. Gente, azul 4299, suficiente de desvio. 4299. Controle, Oscar Papagolf. Capitão Oscar Papagolf, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 Bravo para o nível de voo 060. Coral 1 Bravo para o 060. Azul 4299, após desvio, autorizado direto para a base. Após desvio, direto para o base, graças ao 4299. Azul 4299, chama o centro para Recife, 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. Centro Recife, 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1, 4299, bom dia. Pouso Oi, bom dia, 3179, ponte espera 10 pronto. 3179, né, mantém, 3 mantém, 3179, 3179. Para a ciência da torre final da 17, está cheio, Urubu. Obrigado pela informação, acho que é. Xalé 6311, acione identificação, dessa via chegada a Bonf para o nível de voo 050. Capitão Oscar Victor e Uniforme, acione identificação, dessa via chegada o MED 1 para o nível de voo 060. Autorizado, etape. 179 vai 58208 para viagem. 108. Contra 319, bom dia, passa 1.700. Contra 179, contato radar na decolagem, suba via saída Sambu 1 para nível de voo 300. 3-0-0-3-3-1-7-9. Treinamento, chame táxi. Reportou o terreno. Rodou 329, você desvia a direita, pro 225. Por 40 milhas. Direita 225, por quantas milhas? 40 milhas, tá? Ciente, contra 279. Centro 3179, após desvio, os autorizados direto para o base. Sim, é pode vir para o base, 3179. Oscar Vitor Uniforme, desça para 4.000 pés. Ajuste no 017, autorizado LS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. Para 4.007, reporta estabilizado o ILS 10, Oscar Vitor Uniforme. Confirmando Oscar Vitor Uniforme, autorizado 2.000 pés. Ajuste no 017. Repente da Lima. Olha 2.000, informe. Salvador, gol 2171, descendo para 1180. Sente da informação, Lima. 12171, desça via chegada Golf para nível de voo 04, confirmando para 4.000 pés. Via chegada Golf. Via chegada Golf, descendo para 4.000 pés, gol 2171. Na 31, não conseguimos a velocidade de cada. 2559. Que reduza para 2009. Submantenha o nível de voo 280. 220, 31979. Chame o centro Recife 128.35, alterna 125.1. Eu mando 12235, da segura. Afirmo. Tá boa, obrigado. O Chanel 6311, desça para 3.000 pés. Chanel 017. 3 0 Controle, Oscar Papagos. Oscar Papagos, prossiga. Solicito de via direita de 10 a 15 milhas. Está pronto, quantas para 4 ou 11 mais 15 milhas? Minha prua 2 6 6 6 6 6 6 6 6 Oscar Vitor Uniforme, chame a Torre Salvador 198, desse lá 95. 895, pode ir. 783, turizado linha de colar pistão zero, vento 190 graus, 9 knots. Autorizado, a linha aí, decolar azul 2783. 2-1-1, desça para 2010, ajuste 1-0, 1-7, autorizado ILS X-Ray, pistão 1-0, repasse estabilizado. 2017, está autorizado ILS, obrigado. Pistão 0. Guardado, é reforço. Você poderia confirmar o vento para o Papatão Rocha da Vitor Costa? 190 graus, 109. Certo, Costa. Oscar Vitor Uniforme, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 11 nós. Oscar Vitor Uniforme, propõe visual do presente e uma base pela direita do 17. Pente, plano instrumento cancelado de 1-0, autorizado por para a esquerda para uma base pela direita 17, reporte na final. Está curvando a esquerda para uma base pela direita 17, aportará na final, Oscar Vitor Uniforme. 6-3-3. aos 1-0, controle 1208, Rogério. Controle 1208, grato, bom trabalho, azul 2783. Azul 2783, passando 1000 pés para 3. Azul 2783, contato radar de decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 160. Sobre via 160, azul 2783. Papa Golf, terá que voar mais 5 milhas nessa proa? E após poderia voar em Delta? Azul 2783, aguarde. Controle para confirmar, azul 2783 não vai poder cumprir o gradiente 100 para 15 milhas. Gente, 2783. Controle Oscar Papagufo? Acho que o Papagufo aguarde coordenação. Sim. 2783 não tem restrição de 3 mil pés na saída arborosa. Ciente, mantém 3 mil pés, azul 2783. O 783 está livre da restrição, sobre manter nível de voo 160. Livre da restrição 160, autorizado, azul 2783. Observando o tráfego agora em direção na pista, pode prossegue até a parte 5. Estacionar a frequência ali. Gente, aguarde para início de tarde, observe o citation ingressar no pátio, após o ingresso do mesmo, se prossegue até a papai e reporte o cruzamento. De Salvador, 1-1-8, Obrigado. 3-1 na escuta da Torre? Torre, Salvador, o Xenemia 3-1, bastante travado na curta final. Xenemia 3-1, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 8 mais. Livre, pouso Xenemia 3-1. 6312 de volta, tráfego da Companhia Nacional. Pode pôr do tráfego olhar e manter esse estilo zero. Bom, ao voar pela de Duna, está autorizado o procedimento? Confirmo, voo 2171, autorizado para o Juno de Separa 2 no país. Ajuste no 017, autorizado ILS X-Ray da Pistola 0. Ok, autorizado ILS X-Ray da Pistola 0, ajuste no 017, voo 2171, descendo para 2 mil pés. Alfa Golf, autorizado a presente voar direto e Leos. Direto e Leos, agora. Acho que é Alfa Golf, serviço a dar terminado a 53 milhas sudoeste do VR Salvador. Chame o controle Leos, 120.1. Controle Salvador Azul 2783, solicita direto e Lefa. Um, dois, um, lado, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 230, sempre na informação aqui. 1-2-3-0, acendo identificação, desça via chegada Boa Média 1 para o nível de voo 050. 050, Boa Média 1, o gol 1-2-3-0, 2-16 ainda, ajuste? 1-0-9-7, ajuste. Obrigado. E uniforme, autorizado o cruzamento no 735, Quebec, Máquina Lima, 1-2-1-9, consola. Alzino 7, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Amador, bom dia, Xené 6302, você colou. Xené 6312, serviço contato radar nada, colagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA 350, 6302. Voo 2171, chama a torre do Salvador, 1-8-1-9-5. 2-1-5, voo 2171. Estou em Salvador, bom dia, voo 2171, estabilizado, final da pista 1-0, baixado e travado. O meu bravo, acho que inicia de imediato. Afirmo. Decolagem mantém a proa até 3 mil pés. Decolagem autorizada, pista no 7, vento 180 graus, 10 nós. Esse ano vai manter 3 mil, fazer decolagem, meu bravo. Mantenha proa até 3000. Luiz, 171, ponte 2 é aproximação, 1017, ó, ajuste. Aguarde autorização de pouso. Prosseguindo a aproximação, aguardando a autorização, gol 2171, 1017. Oscar, aos 190, controle 120, decimal 80. Boa viagem. Obrigado, bom serviço, 2080. Tô ali, Salvador, bom dia. Tá Romeu pra Vasco. Botango, Romeu, Bravo, Oscar. Liberado da restrição, curva via saída Puca, para o número de voo 390. Via Puca, saída... Sabeta 390, Romeu pra Vasco. Suscrição no 0, voo 2171. Uno da Gol, solo aos 2-1, libere a direita ao liberar, chega só no 2-1 decimal 9. Direita ao 2-1-9, Gol 2-1-7-1. Salvador, bom dia. Papá, Serra Quilinde, já vai até para o táxi. Até a papá, reporte para ingresso. Aí mesmo. Serra Quilinde. Até a papá, reporte para ingresso, Índia. Esquilo Índia, autorizado o ingresso esquerda via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Esquerda via pista, vai reportar alinhado e pronto, Esquilo Índia. Para autorizado, deixando para 2000. Ah,